Bandido de gravata, qual é? Tá tirando? Tá tirando. Campeão do porrada, qual que é? Tá tirando? Tá tirando. Periferia, respeito e humildade, amor no coração, miséria e massacre. Os loucos de gravata lá, cheio de regalia, mansão, apartamento, carrão e motorista. Nas vilas, nos bairros, barracos amontoados, protesto é o que falo, sou rapper, não otário. Se eu voto no cara, dou a ele permissão de aprovar a lei que humilha os ladrão. Ser humano não é cão, pra ser enxotado, na verdade nem cão, deve ser espancado. O mundo é uma bomba, preciso ser amado, mas me sinto roubado, ninguém quer ser tirado. Toda vez, mesma tecla, o sistema que rouba, que mata, algema e condena. O safado se aposenta antes dos 50. Não fez nada, é sempre a mesma cena. A denúncia tá feita, esse era o plano. Protesto no versus, gravata tá tirando. Bandido de gravata, qual é? Tá tirando? Tá tirando. Campeão do porrada, qual que é? Tá tirando? Tá tirando. Bandido de gravata, qual é? Tá tirando? Tá tirando. Campeão do porrada, qual que é? Tá tirando? Tá tirando. Sente aí, véi, a opressão, o racismo, a discriminação. Sou neguinho, moro na quebrada, uso bermudão, boné e peito esparrada. Eu e meus comparsa, só alegria, de boa na quebrada, telando as doninha. Adivinha quem passou pela rua devagar? Era um carro enfeitado com luzinhas e pá. Foi só olhar, freou e deu a ré, abusou da autoridade, palavrão e pontapé. Me chamou de ladrão e levou o meu dinheiro. A que ponto nós chegamos? E aí, parceiro? Abafa o caso, mete o processo, mexe com advogado, juiz e todo o resto. Ser feito de otário pela burocracia, engole seco ou vira terrorista. Caneta e papel, na rua sou artista. Moro em Planaltina, é periferia, por isso canto rap desde moleque. É minha oração na função, quem não deve, ninguém merece, não vou passar o pano. Esse é meu protesto, os gambé tá tirando. Bandido de gravata, qual é? Tá tirando? Tá tirando. Campeão do porrada, qual que é? Tá tirando? Tá tirando. Bandido de gravata, qual é? Tá tirando? Tá tirando. Campeão do porrada, qual que é? Tá tirando? Tá tirando.